Daqui Killy Teslow. E estou a falar ao vivo da gelada Antártida. Não estou muito longe do Polo Sul. Phil? Phil? Phil? Ah, Killy, olha, ninguém faz atividades extracurriculares tão cedo. O Clube Nascer do Sol só se reúne daqui uma hora. Eu tenho de juntar peças de demonstração boas. Vou candidatar-me à Faculdade de Jornalismo daqui a 162 semanas. Killy, eu pensava que querias ser uma estrela pop. Quer dizer, foi por isso que gastaste todo o dinheiro de babysitting e calças da moda. Por favor, eu não quero uma carreira vazia. Quero relatar acontecimentos importantes. E aquelas calças ficam bem em qualquer situação. Ei, vamos transformar esta reportagem numa grande história. Podes dar-me um nevão? Eu disse um nevão! Onde é que está a neve? Daqui que ele Tesla, em direto da gelada tundra da Antártida, no coração de uma tempestade de neve! Que ameaça o habitat dos peixes saltadores da Antártida! Ah! O Polo Sul foi literalmente e completamente varrido do mapa! Ah, esta é uma boa história. Numa máquina do tempo que é de aluguer, o passado ele vem conhecer. Vão, vão, vão, vão no futuro, dando o seu melhor agora e nunca depois. Vão, vão, vão no futuro, é o as do século XXII. Está no Vesca, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Vão, vão, vão. A primeira história onde ele aterrou. Vão, vão, vão no futuro, é o ar do século XXII. Vão, vão no futuro, é o ar do século XXII. Sabes que o CD da Lady X sai hoje? Eu sei, é o primeiro álbum, o solo disco que deixou a banda. É, lembras-te do último álbum? Prometemos que não nos esperávamos. Era tão fantástico. Espero que este também seja bom. Oh, e yeah. É. Aliás, é tão bom que vai ficar 18 semaninhas no número 1. Eu não queria gastar dinheiro no mau CD, por isso fui lá. Quê? Foste lá? Sim. Onde? Isto. É um giggle. Um quê? Não, um giggle. Contém todo o conhecimento do mundo e atualiza-o constantemente. É tão giro! Parece que tens a internet inteira na mão. Internet, por favor. Isto substituiu o que substituiu o que acabou com a internet num programa Pacto TV. Então, este giggle conta-nos a história de tudo e de todos até o ano 2121? Quer dizer, pode contar o nosso futuro? Eu não sei bem se é boa ideia. Tipo, o que é que acontece? Não sei, a tua melhor amiga loura quer ser uma jornalista famosa? Está bem, pronto. Mas só desta vez. Sim, o que é que eu faço? Fazes a pergunta que queres e depois abanas até responder. Excelente. Vou ser uma jornalista famosa? Não aconteceu nada? Oh, é verdade. Tens de andar à volta em círculos ao mesmo tempo para ativar a antena centrífuga. Nada. Tenta ativar o comando de voz dizendo "Tchi, parece mesmo uma parva". Tchi, parece mesmo... Engraçadinho. Põe lá isto a funcionar. O giggle até é bastante sofisticado. Só precisa instalar o monitor. É muito simples. Assim, roda-se esta coisa, e depois... Na verdade foi feito só para um. Podemos ficar juntos. Está bem. Estás bem? Uh-huh. Giggle liga. Giggle on. Procurar Killy Teslow, ano 2030, jornalista. Embora esteja uma noite linda aqui na superfície da Lua, há sem dúvida uma sensação estranha no ar. Daqui, Killy Teslow, em direto da base lunar Alpha. É a minha carreira de sonho, Phil! Vês? Não há dúvida. Os teus esforços vão compensar. Oh, está bem. Acho que vou começar a chorar. E é por isto que o giggle foi feito só para um. Mas, mãe! todos os miúdos da minha sala foram ver os sustos rastejantes, menos eu. Eu já o vi, Pim. Mas não acho que tenhas maturidade que chegue para veres um filme para maiores de 16. Se aquelas crianças da minha turma têm maturidade para ver, eu também tenho maturidade para ver. Não. Oh, mãe, então vá lá! Papá, querido papazinho, podes levar-me ao filme mais doce e querido de todos os tempos, que por acaso é para maiores de 16? Bem, claro que sim, querida. Porquê que é para maiores de 16? O que é que tem de mal? Rogério! Não. Neste século, num filme para maiores de 16, ninguém com menos dessa idade pode entrar se não for acompanhado por um adulto responsável. Nunca são sobre rochas. Lamento, Pim, mas acho que esse filme é demasiado adulto. Bem, isso é fabulástico. Onde é que eu vou encontrar um adulto responsável que me leve ao filme? Malta, para a semana vamos ter um teste surpresa. A parte da surpresa é que o teste é amanhã. O estudo é recomendado, embora fútil. Mr. Spence, não é justo. Eu tinha rugas do stress em 2030. É que sinto algumas agora. Quem me dera que fosse no futuro, bastava tomarmos comprimidos para a esperteza. Foram banidos em 2064. O miúdo tomou demais. Explodiu-lhe a cabeça? Não. Mas ele ficou muito irritante. O que é que estavas a fazer lá em cima? Devíamos estar a estudar. Não, a Lady X vai assinar CDs agora. Alguém mandou isto por mail. Que ele bora. Olá, temos texto amanhã, amigo. Quanto tempo demora a dar um autógrafo? Ela chama-se X. Phil, sabes que os testes do Mestre Smith são horríveis. O exame final do ano passado vinha com saco de vómito. Eu não percebo como é que tu consegues estar tão calmo com esta cena toda. Já me conheces. Passo sempre nos testes. É uma das coisas que me torna adorável. Vai uma aposta. Ah, podes ir sozinho. Eu preciso estudar isto. Ou talvez não. Ah... Está bem. Giggle, liga. Giggle on. Procurar a escola secundária Wells 2005, teste surpresa do Sr. Messerschmitt. Phil Killy. Ah, aqui está. Tivemos os dois A. Uau! Devo saber a matéria melhor do que pensava. Então, vamos? Oh, claro que vamos. E sabes que mais? Tem uma fila especial para bons alunos. Sério? É? Não te esqueças da folha das notas. Boa! Ah, e a declaração de que não faltaste? Acabou de ser emoldurada. Isto é vingança por teres andado às voltas com o Giggle hoje de manhã, não é? Sim! Bom, agora presta atenção. Primeiro passo. Pim e um adulto responsável, que és tu, primata, compram bilhetes para o êxito deste inverno. Sustos rastejantes. Sim? Filme tem rochas? O que assusta tem de rastejar em alguma coisa. Há uma boa hipótese de serem pedregulhos. Concentra-te. Segundo passo. Vemos o filme com pipocas e uma bebida fresca. Que tipo de rochas? Quem sabe? Eu ainda não fui ver o filme. Se Pim adivinhasse? Se eu adivinhasse? É. Adivinhava. O que é que interessa que pedras são? Pedras são pedras. Pim enganou-se. Olha, pedras redondas, pedras lisas. Estas são boas com o jantar e estas são boas depois de jantar. Pedras pontiagudas, outras pedras. Graças à proposta 48, os vossos sacos de vómito agora são extras. Todos têm lápis para fazer os testes e lenços para as lágrimas. Obrigado. Este teste vai ser a abrir. Deve ajudar muito a nossa média. A vossa confiança é vã. Parecem o rato do campo que vem para a grande cidade e pensa que se torna importante. Vai às festas e clubes da noite com o seu fato de rato. Mal ele sabe que a vida não é tão bucólica como no campo. O seu amigo, o rato da cidade, devia tê-lo avisado. A propósito, o teste começou quando eu disse a vossa confiança é vã. Não sei nenhuma resposta. Eu nem percebo as perguntas. Odeio o Giggle. Tu é que me fizeste usá-lo. Para coisas boas, não para coisas más. Isto é uma coisa muito má. Com certeza que é uma coisa muito má. Sabem o que é que fazemos a quem copia por aqui? Podem baixar as cabeças envergonhadas. Agora! Daqui Kelly Tesla, em direto da gelada tundra da Antártida! No coração de uma tempestade! Eu não acredito que perdemos o direito de frequentar o laboratório. Tudo o que eu quero é ser jornalista. E agora? Acho que alguém se sentia melhor com umas calças de estrela pop. Pois. Ficava melhor, mas continuava a sofrer por dentro. Kelly, olha, isto é apenas um percalço, está bem? Vais continuar a ser uma jornalista famosa. Achas mesmo? Giggle, liga. Giggle on. Procurar Kelly Tesla, o jornalista, ano 2030. E agora, uma perspectiva sobre o problema dos ovnis, eis Kelly Tesla. Vês, o teu futuro não mudou. Oh, graças a Deus. E quando acordei, tinham desaparecido. Eu percebi logo que o ovni tinha raptado os meus gatinhos. Mais uma vez, uma das nossas habitantes pitorescas, Kelly, a senhora dos gatos, Tesla. Oh. Sou eu? O meu futuro acabou. Kelly. Kelly. Olha, Kelly, eu sinto-me terrível por causa... O que é que te aconteceu? É o meu aspecto quando não me esforço. Tu viste o meu futuro? Não vale a pena esforçar-me. Que? Enlatados? Espera, tu comeste enlatados? É melhor ir-me habituando. E começaram as nódoas. Sim, Sr. Diffie. Como é que sabia que era eu? É precedido pelo odor pungente a teste falhado. Seja breve, pois tenho de respirar pela boca. Aquilo e eu queremos repetir o teste. Se passarmos, podemos voltar para as extracurriculares. O laboratório de vídeo é importante para aquilo. Eu lamento. Mas não vejo vantagem para o Messerschmitt. E se for um teste mais difícil? Sou todo ouvido. Dê-nos um teste do 11º, do 12º, mas dê-nos uma hipótese. Abre-me esses braços. Já! Não tens microfone, pois não? Não. É que existe realmente um teste desses. Um teste tão difícil que nenhum aluno conseguiu passar. O Omicron Gambito. Omicron Gambito? O Omicron Gambito é um teste da minha criação. Este teste foi proibido em 17 conselhos. E tem razões para isso. Só fiz uma vez. Era do 11º. A Stacy Pimpkins. Como é que vai isso, Stacy? Eu vou perder o ensaio da claque. O que é que eu disse? O Omicron Gambito é demasiado. E eu não posso ser responsável pelo que vos pode fazer à cabeça. O fazemos. Está bem. Amanhã. Depois da escola, não contem a ninguém da direção. E se ouvir alguém da inspeção escolar por estas bandas, esta conversa nunca aconteceu. Pedras de trepar, pedras de aquário, pedras de massagem terapêutica. Cala-te com as pedras! Somos a seguir. Dois bilhetes, por favor. Para os sustos rastejantes ou o ponto das pedras? Sustos rastejantes. Estás com um adulto responsável? Acho que estou. Ponto das pedras! Ponto das pedras! Dá-nos licença, por favor. Vem. Ouve isto. Eu vim ver os sustos rastejantes e é o que eu tenciono ver. Mas quando... Se fizeres isto por mim, podemos fazer uma maratona da Ponte das Pedras para a semana. Vamos. Sustos rastejantes. Ponte das Pedras. Desculpe. Sustos rastejantes. Bem, estes são os livros que temos de decorar primeiro. Então, consegues decorar só para lhes tocares? És o quê? Um concoide nível 2? Tu não podes saber nada sobre eles ainda. Porquê é que estás a fazer isto? Quer dizer, eu é que tenho o futuro arruinado. Meti-te nesta confusão, eu vou tirar-te. Obrigada. É, não há tempo para sorrir. O sindicato começou em que ano? 1890? Ah, não! E vai! 1.55, está quase! Ah, 1.20, espantoso! Vão! Vai, Gilly! Vai, Phil! Vão! Ah, pois, estão a estudar. Desculpem. Não há pedras, nem umas pedrinhas. Ah! Oh, até que enfim, algum romance. Pimedo! Ah! Pimedo! Ah! Ah! Não assustem! Não! Ah! Oh! Oh! Oh! Tira-me daqui já! Obviamente alguém abriu a boca, não resistiu. Está bem, fui eu. Adoro as luzes da ribalta. Os meus pais eram uns grandes acrobatas. No entanto, eu vou odiar a vossa vergonha. Uma página? Desapontou. Isso é a declaração. Abre isto. Abrir o teste faz parte do teste. E o teste começou quando eu disse que os meus pais eram grandes acrobatas. Espera, mas isto faz... Kili, para! Olha, mudámos o futuro uma vez, podemos voltar a mudá-lo. Mas... tenho tanto frio. E a luz brilhante está... está... a chamar-me. Nunca ninguém acabou o Omicron Gambito. Kili, olha, o futuro é o que tu quiseres que seja. É contigo. Tens razão. Vamos a isto. Nunca precisei de carimbo para esta nota específica. Oh, desculpe. Estás boa. Vocês derrotaram o Omicron Gambito. Espera. Isso significa que aquilo vai poder voltar a usar o laboratório, não é? Sim. Yes. Vamos, temos de confirmar uma coisa rápido. Isto não pode muito mais depressa. A pior parte é que os aliens que roubaram os gatinhos têm forma de gatinhos. O que é muito cruel. O meu futuro não mudou nada. Lamento, Kill. Não sou eu? Ela é X! É bestial! Quer dizer, para ela não, mas para mim... Ai, mas o que é que aconteceu? Lá estou eu! Eu sou uma jornalista! Desabafo, Lady X! Desabafo! Ótimo! És jornalista! E tens as tuas calças de estrela pop! Quer dizer que ainda se usam? Sou boa ou quê? Daqui, Kelly Tesla, em direto, uma tragédia de ovnis. O que é? O que é que se passa? No futuro, eu tenho uma aliança. O quê? Uau! Acho que queres espreitar para ver quem é o sortudo, hã? Não. Espero pela surpresa. Está bem. A verdadeira surpresa vai ser quando descobrires o que as alianças significam no futuro. Porquê? Que significam? Que andas a fugir à polícia espacial? A sério? Oh, sim, sim. Provavelmente roubaste um banco ou assim. Tu estás a vingar-te do que eu fiz para me vingar do que tu me fizeste de manhã. Não. Está bem, agora és tu. Au! Queres uma papa, Pim? Oh, que tal um sumo de laranja? Sentes-te bem? Usei a astrocola para colar o tambor do Phil. Soa bem, é?